Copa Grande Padre, Lima, Marcos, Antônio, Sou Paulo. Obrigado. Tá, cruzou o eixo 1 do Delta. Gente, eu conto no sol controlado em volta, tá? Botará, solo controlado, Delta. Tanto 3283, autorização Brasília no 380. Tanto 3283283. Afirmativo. Brasília 360, decola pista 190, curva direita, ângulo elétrico, aviso Luna 7 na ferrovia, 5465, transponde, 11935, controle, a 3283. Confirmando, já iniciou com o Chueque? Afirma, senhor. Certo, já. Confirma o 3283, correto, chama pronto no 02. Chamar ação do pronto. Pode chamar o controle? Desafio 1 no 945. Ah, 935, já não tinha passado ainda para chamar o controle. Obrigado, tá já. Filas no Golf para Valença. Autorizado. Na saída Coral, curva direita 040, código é o 5444.1. código 0116, o restante correto. Lima Zulu Golf, confirma somente o teu veio pátio. A bordo era o Star, ciente do estacionamento táxi de colar e chama a cidade no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 10. É 2-1-3, Xané, táxi 1-1-7 a bordo, 0-3-2-3, autonomia, atenando Guarulhos. Salvador, bom dia, boa tarde. Passarelo 2230, uma sinal agora de 7 milhas. Passarelo 230, depois de formar o passarelo. E o Matheus prossegue na sua escuta, 30. Salvador 10-1-4-0-8-9-3-0-0-Vitória, informação Romeu. 4-0-8-9 para Vitória, guarda-copra, preparada a El, Leda, B10. Tá, guarda, pode. Da 3283, 83 a bordo, 3 horas e 58 autonomia, aberta a cabina. Só que eu vi, 3287. 83. Autorizado Índia, posso esperar a torre no noite de sono, 5 horas e 92. Autorizado, pode esperar da 10. Ponte espera 1895 da 3283. Autorizado Brasília, via Tesouro 17, restante conforto, 2360, saída Arbor, após Elefa. Decolada pistola 0 direita, código 5475, controle 11935. Nível 360, decola Arbor, então Elefa, dá 10 com curva direita. 475, 1995 ao controle com 1867. Correto, chama pronto 07. Salvador, passarei 2230. 230, Alfa Juliette, para o portão, confirmando, para remoto 12, parte principal. Alfa Juliette, para remoto 12, parte principal, 2230. Pronto, como? Prossiga. Dados Vitória, via Tesouro 44. Nível 300. Na saída da El, Leda de Dev. Decola pela 10, direita após decolagem. 5477, código 11935, controle. Autorizado Vitória, nível 300, Tesouro 44. Saída da El, Leda de Dev, pistão 0, curva direita. Estamos com 5477, controle 1935, 1409. Chama próximo. Aí, 2 na minha data, muito boa tarde. Fortaleza 350 com a Romeu no 06, pronto, cópia. Aguarda, cópia, prepara Momo Frutino. Momo Frutino aguarda, tá 3, 2 na minha.

Charlie, para a ponte Galeão 1-0, pronto, partida. 2-1-6, avanto no 4-0, grave, 1-0, alto, joga LL, colapso, tudo bem. Além da corda 1-6, está 3, está 1-0, além da corda 1-0, está 3-2, já não tem. Livro no 07 MK. Delta 3290 e aliás Check-Rei visual. 3290, Check-Rei de pouso, retorno 40 graus, 089, autorizado 12, pista no zero. Checado, tem autorizado pouso, 3290. Delta Bravo, confirma só a rota que o senhor tem aí apresentada. Certo, então está autorizado Recife via Conde Presidente 7, nível 370, na saída Pucajama, Aracaju. Decola da 17, curva esquerda, o código é 5410 e o controle 19935. Então decola da 10 com curva esquerda, o restante da autorização permanece. O Mike Delta Bravo, acionamento do táxi até o cruzamento da pista 17, chama Torre, 118 decimal 95, o ajuste no 012. 3-0. Salvador Cordial, boa tarde, Azul 3790, sente a informação, Romeu? 3790, aguarda um minuto, aguardando, ah, 23 a prevista? Para Lençóis, manda boa tarde. Vamos matar, Azul 2790. Leandro Grave, é bom de profissionamento, no site com o meu POV também. E alternado. Salvador, FAB 2704, para o cruzamento na porta do Jorge Madeira. Gente, manda em posição, FAB 2704, 1844. 1867, retorno 120 graus, 089, 3A, decolar, pista no zero. Não, 3A, decolar, 090, 1867. Autorizado cruzando 7 na Lima, chama só Lula de Lanço Maldosa. Ô Salvador, o passarelo 2230 tem informação Romeu repetitivo para a história da conquista. Aguarda um minuto, cobre fora a água elétrica. Água elétrica, guarda fora. Salve, 24 para o cruzamento. 7 na Lima, solo 2209, vai teta grave. 0867, reclusão no meio, controle 1 no 9, solo 35. 935, obrigado, amor. O Multi 44 está autorizado o ingresso 90 na porta eletrônica. Ingresso 90 para a capacidade, confirma? Afirma, a porta eletrônica, o Multi 44. Gratidão. Mike Delta Bravo, autorizado o táxi até o Forte Pereira 90, lá, torre 1-8, pessoal 95, ajuste 1-0, 1-2. autorizado a colapso no 0, feito 1 no 0 grau, 099. 4, 4. Afirmo, prossiga. Lençóis, LATAP, direto, após o restante conforme rota, nível 200, saída MOM, LATAP, decola da nozela esquerda, código 5522, controle 1935. Direto elétrico, restante conforme, nível 80, sai d'água, elétrico, decola da 10 direita, 5527 código, 11935 controle. Autorizado, conquista, nível é 180, decola da água, elétrico, 5527 transponder, 19, 8, controle. Correto, chama a próxima, remoto no 2, parte principal. Jato, Salvador GQE 060, conforme o controle voo, decola pista 17, curva à direita, sai da Coral, controle 119.35, transponder 5442. Pronto, saí da água então com o coisa aí. Bate o 5, quanto a bola? 0, 3, 2, 8, 9, 5, 6, 12. Número 141, autorizado pelo posto no 0, 31, 30, 089, 890, 92. 30, 08. Mike Delta Bravo, decolado aos 2,6, mantendo a proa até pelo menos 4 mil pés após esquerda na proa de Jamo, saída Puca Jamo Aracaju. Vem espantando a proa até 4 mil, Delta Bravo. Fugido na aeronave, mantendo o perfil da saída Conde, é um Charlie 208 da Força Aérea. Tá passando 4 mil agora. Sim, mantendo 4 mil, depois que eu vou fazer o esquema. Controle 1935, Mike Delta Bravo. Bravo. Azul 2790, 52 a bordo, 3 horas e 48, alterna Aracaju. Livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1011, boa viagem. 11, autorizado, pátio, Índia Alfa, quando lá 1189, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, esse é o Azul 2790, Alfa, próximo ponto espera, capiteiro 10, totalmente pronto. Aliás, mantém 2790. Ali, mantém 2790. O meu 141 direito no 219, só os 29. Táxi Alfa, 0, 4. Via 1, 4, 1, táxi via Alfa, reposta em Xerilete. Azul 2790, vivo decolagem 190, vento é 140.099, ajuste no 0110. Autorizado decolar azul 2790. Controle 9935. Coronel 2135, obrigado, tenha uma boa tarde e bom trabalho, Azul 2790. Via Charlie? A linha é quando de imediato, se quiser. 190099, já estimou hoje. Livre de decolagem, 2230. Livre de decolagem, 2230. Salvador, boa tarde, Santos 3144, estabilizado. 3144, continua a aproximação, aguardando o Pistalix. Guardando. Thank you. 244, Liverpool 10, 91, 30, 099, eixo no 0, no 1. Esse ponto na 10, 3, 1, 4, 4. Decolado aos 3, 5, controle 1, 9, 3, 5. 19, 3, 5, passaria 2, 2, 3, 0, boa. No 255, solo os 37 direito, 1219. Firmando o TAN 3144 direita, solo os 37 direita, 1219. 3119, 3144. Juliette, conformado. Juliette, 9, tá 3, 1, 4, 4. passar para autorizar a chama pronta. Mantendo a 7, Quebec.